acreditei no meu peito. Pensava que aquele amor era perfeito. Pensei com o coração, não liguei ao pensamento. Fui atrás da emoção do momento e não parei para pensar se fazia mal ou bem. E acabei por me dar a esse alguém. Só depois vi que afinal não era assim. Mais uma vez me enganava, dei-me quem eu não devia. Ai coração, porque disseste que sim? Se pensasses duas vezes, eu já não sofria. Só depois vi que afinal não era assim. Pensava que aquele amor era perfeito. Pensei com o coração, não liguei ao pensamento. Fui atrás da emoção do momento e não parei para pensar se fazia mal ou bem. E acabei por me dar a esse alguém. Só depois vi